Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, Spotify, agregadores de podcast. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Tudo bem, Renato? Opa, meu canhão, tudo tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast do Camisa 23. E desta vez nós vamos falar sobre uma palavrinha de três letras, três consoantes aí, o MVP. Eu, Caio Gaspareto e Renato Mantovani mais uma vez. A gente resolveu fazer esse podcast, esse episódio, porque muita gente já tá falando merecidamente. Porque a NBA tem 17 jogos por enquanto, não chegou nem 20, assim. A temporada literalmente acabou de começar. E a briga pra MVP já deu pra perceber que o negócio vai ser completamente maluco. Tem quatro candidatos aí que a gente vai falar muito sobre eles ao longo deste episódio. Claro, só pra dar nomes aos bois aqui logo de cara. LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic e James Harden. Eu acho que vai ser muito difícil escapar de um desses. E são quatro caras que começaram a temporada e quatro times também que começaram a temporada jogando muito. Eu vou deixar essa discussão um pouquinho mais para depois. Mas agora, nessa fase inicial aqui do episódio, vamos falar sobre o conceito de MVP. Porque isso é algo que tem alternado bastante ao longo dos anos, assim, ao longo da história da NBA. Você tem vários tipos de MVP, digamos assim, vários jogadores que ganharam em cenários diferentes, em contextos diferentes, em temporadas históricas, em números, em campanhas e tudo mais. Então é o seguinte, o que é um MVP da NBA? O que é levado em conta na hora de votar? E isso é meio subjetivo também, porque você pode, você Renato, você ouvinte, você Jeff Van Gundy, sei lá, que vota, ou qualquer jornalista americano que vote para MVP, você pode considerar mais a campanha do que o outro, entendeu? Então assim, isso é muito relativo. E é por isso que esse conceito de MVP tem um aspecto meio nebuloso, digamos assim, na NBA até hoje. Em 2019, com toda essa transparência, a gente pode ver todas as votações, quem colocou fulano de tal em primeiro, quem colocou fulano de tal em segundo, em terceiro. E mesmo assim, o conceito de MVP ainda não é bem definido. Então, Renato, eu queria a sua dissertação aí sobre o que é ser um MVP da NBA. Se você fosse um jornalista que votasse para MVP, o que você levaria em consideração? Você tem algo que você leva mais, que você considera mais, que você considera menos? Eu queria te ouvir agora, neste começo. Caio, pra começar, basquete se joga em 5 pessoas, certo? Então, pra mim, o conceito de MVP é o cara que faz o seu time ser muito bom. O cara que vai conseguir extrair o melhor de cada jogador dentro da quadra. Claro que aí você pensa, beleza, então os pivôs de antigamente, que eram muito dominantes e tal, como que um pivô vai fazer o jogador do seu lado extrair o melhor dele? Cara, normalmente é o armador, né, que você pensa, fala, ele vai dar um passe pro cara aberto e tal. O cara bom, o cara que sabe jogar coletivamente e jogar dentro de um time, ele não precisa dar um passe pra fazer o cara jogar melhor. A referência dele dentro da quadra já faz com que o jogador do seu lado tenha a segurança de falar, beleza, a bola tá com ele, mas tá tudo bem. Ou, no caso do pivô, o cara é aquele defensor que tá embaixo do aro e tá falando, ó, você abre lá, ó, marca lá suas costas, tal, você mais pra frente. Ou o cara que vai pegar o rebote, vai chamar você pra cortar, vai organizar o time. O conceito de MVP pra mim é isso, é um jogador que joga pro seu time, que faz o time ir além, todo mundo junto, não só ele. Porque a NBA, a gente sabe da qualidade individual de todo mundo. Pra você chegar na NBA, você com certeza é um dos melhores do mundo. Então, dos jogadores do topo, principalmente esses quatro que a gente tá falando e todos os caras que já ganharam MVP até hoje, se você der a bola pra eles, eles vão pontuar. Não tem nenhum erro. Um cara que tá na NBA, que é considerado um dos melhores, que consegue jogar, ele vai fazer muito ponto se ele quiser sozinho. Mas isso pra mim não é um conceito de MVP. Pra mim isso é o conceito de um bom jogador. Que aí é um cara pontuador. Que aí é o cara do, por exemplo, do Lou Williams. Ele é um bom pontuador. Mas pra mim ele não tem um estilo de MVP. Por mais que ele faça 35, 40 pontos por jogo, ele tá lá pra ser um pontuador. E pra mim o conceito de MVP é muito mais aberto do que isso. É um cara que consegue ser a referência daquele time. Que é o que a gente vai debater agora aqui hoje, que é o que o Antetokounmpo já mostrou, que ele foi ano passado. A referência que o Curry era quando ele ganhou aqueles dois MVP seguidos. Então acho que é isso, é o cara que, por mais que o time seja absurdo, ele é o centro de tudo. Ele é o cara que que mostra por que ele é o melhor jogador da NBA. Para mim, esse é o conceito. O que você acha? Então, é bom... Você falou um pouquinho aí sobre ser o melhor jogador e tudo mais. É bom a gente deixar claro aqui... É claro que isso, para quem já acompanha a NBA há muito tempo, isso já é um conceito bem estabelecido. Mas o MVP não é... Nem sempre é o melhor jogador da NBA, entendeu? Por exemplo, na época do Michael Jordan, era indiscutível que, durante praticamente toda a carreira inteira dele, era indiscutível que ele era o melhor jogador em atividade na NBA, certo? Mesma coisa aconteceu com o LeBron aí durante toda a década dos anos de 2010 pra frente, assim. Era indiscutível que ele era o melhor jogador da NBA. Mas ele não ganhou MVP em todos os anos. Até porque se ganhasse também seria meio chato, né? O Jordan teria dominado aí durante a época da carreira dele. Então o MVP é o jogador mais valioso. E isso pode ser um tanto quanto relativo, porque todo time tem o seu jogador mais valioso, certo? A gente tava conversando aqui um pouco antes da gente começar a gravar, e olhando os principais pontuadores da temporada, o jogador mais valioso, por exemplo, do Washington Wizards, que é um time que não briga pra nada, é o Bradley Beal, assim, indiscutivelmente. Então, por isso que você não pode só considerar o que o cara joga, as qualidades, as características em si, e sim olhar o contexto, o que ele faz pro time, o quanto aquele time depende do jogador. E é por isso que é difícil de você conceituar o MVP, porque você não tem como mensurar o impacto de um jogador. Você não tem um número, por mais que os americanos tentem com todas essas estatísticas aí e tal, mas você não tem como mensurar, assim, você não tem como cravar o impacto de um jogador para um time. Porque eu posso chegar para você aqui e falar assim, ó, o Antetokounmpo é muito mais importante pro Bucks do que o James Harden é importante pro Houston Rockets, entendeu? Tipo, a gente vai ficar debatendo isso aqui até 2025, sabe? Então não tem como a gente ter essa resposta exata. Eu acho que para mim o MVP é o cara mais valioso pro time, é o cara que os times e os companheiros ali dependem dele, a campanha... Obviamente não seria a mesma se ele não existisse. Tudo bem que eu tô falando um pouco desse argumento, mas eu não gosto muito dessa linha de se você tirar o James Harden do Houston Rockets, sabe? Que às vezes as pessoas tentam argumentar desse jeito. Uhum. Ou se você tirar o Antetokounmpo do Milwaukee Bucks, eu não gosto muito disso. Porque é um exercício, assim, completamente desproporcional. Pra que que eu vou pensar no Milwaukee Bucks sem o Antetokounmpo, sabe? Sendo que os caras estão jogando toda noite ali e eu tô vendo o Antetokounmpo em quadra toda noite. Aliás, posso te fazer uma pergunta? Já que você tá falando em tirar o jogador disso. Eu pensei nisso ontem, quando a gente tava falando que ia gravar esse podcast. Nesse argumento do, se a gente tira o Harden do Houston... Ferrou pro Houston, certo? Houston não vai saber o que fazer em quadra. Certo. Por outro lado, a gente tirou o Kawhi MVP das finais do Toronto. E o Toronto continua jogando um basquete absurdo. Toronto continua no topo, continua jogando fino. Isso faz do Harden mais MVP que o Kawhi pra você? Que o time depende mais, entendeu? A dependência do Houston com o Harden é muito maior do que o que a gente tá vendo o Kawhi foi pro Toronto. Não, é que aí é impossível também aí não pensar no contexto, né? Tipo, das finais, uhum. E com o Golden State machucado e tudo mais. Eu sei que eu te peguei de surpresa, mas a minha resposta... Não, completamente. É, então. A minha resposta é que o cara, o Kawhi, eu acho que ele tem muito mais um valor, porque ele conseguiu, dentro do time, mostrar que cada um lá dentro tem o seu valor. E você conseguir, tipo, o Van Vliet... O Pascal Siakam, que ganhou o Most Improved Player. Você conseguir extrair isso do cara, pra mim, tem muito mais valor do que você entrar em quadra, fazer 45 pontos, chutar 30 bolas, e no ano seguinte o seu time, você sai daquele time e o time vai por água abaixo, precisa de uma reconstrução. Entendi. Eu acho que eu escolheria o lado do James Harden, porque, assim, o sistema do Houston Rockets, ele é 100% moldado ao redor do James Harden, sabe? Enquanto o Toronto Raptors do ano passado, e a gente tá vendo isso... cada vez mais claro nessa temporada, que é um time muito bem organizado e um grande jogador. Mas esse é óbvio que eles têm relação, mas eles não têm 100% de relação, entendeu? Como o James Harden tem para o Houston Rockets. E já tem sido assim em todos esses anos que o Harden brigou para o MVP e que o Rockets brigou no topo, sabe? É um time 100% modelado para ele, entendeu? Para ele fazer o jogo dele e aí os outros os coadjuvantes seguirem. Enquanto o Toronto, eu enxergava isso de um jeito diferente. Tanto é que o Kawhi ficou fora nessa temporada e a coisa tá funcionando mesmo assim, entendeu? Uhum. Isso que é da hora no conceito de MVP, tipo, tem dois lados bem extremos, mas que não tem uma resposta errada, tipo, é só a definição do que é valioso, tá ligado? Eu acho isso louco, louco demais. É, então, é uma discussão longa, né? Vamos falar um pouco sobre os primeiros candidatos a MVPs aqui dessa temporada. Bom, a melhor campanha da NBA atual é o Los Angeles Lakers, de uma maneira surpreendente até. com 15 vitórias e 2 derrotas. O time está uma sequência de 8 vitórias seguidas, perdeu um jogo em casa, perdeu um jogo fora também, 8 vitórias em casa, 7 vitórias fora. E você tem o LeBron James com médias de 25 pontos por jogo, médias de 11 assistências por jogo, a maior média da carreira dele aos 35 anos de idade. E sem dúvida o LeBron é já um dos candidatos a MVP. Passando para o lado leste aqui, o primeiro colocado é o Milwaukee Bucks, com campanha de 14 vitórias e 3 derrotas, também em uma sequência de 8 vitórias seguidas. E aqui a gente pega os números do Giannis Antetokounmpo. 31 pontos por jogo, a maior média da carreira. 13,9 rebotes por jogo, 6,4 assistências, 1,6 roubos de bola e 1,3 tocos por jogo. E tem um negocinho aqui que eu separei do Giannis ontem à noite, que também dá muito peso para quem está falando que ele é MVP até agora. 17 jogos até agora, né? 14 vitórias, 3 derrotas. O Giannis é o único jogador da liga que tem um double-double em todos os jogos. Então ele jogou 17 partidas e tem 17 double-doubles. Essa é a maior sequência para começar uma temporada desde o Bill Walton, pivô, pai do Luke Walton, em 1976-77, com 34 double-doubles, desculpa, nos primeiros jogos da temporada. Então tá aqui só um negocinho só pra gente embasar ainda mais a temporada do Giannis Antetokounmpo e do Milwaukee Bucks. E aqui voltando pro Oeste, a gente tem o Dallas Mavericks em quarto lugar, com 11 vitórias e 5 derrotas, uma campanha muito melhor do que todo mundo tentou prever, inclusive você que torce para o Dallas Mavericks. Sequência de 5 vitórias seguidas, e o líder do time, Luka Doncic, aos 20 anos e 271 dias de idade, com médias de 30,6 pontos por jogo, 10,1 rebotes, vai 10 rebotes e 9,8 assistências por jogo. Quase uma média de triple-double, ele jogou os 16 jogos que o Mavs fez na temporada até agora. Inclusive joga hoje, nesta terça-feira, que é o dia que a gente está gravando, contra o Los Angeles Clippers às 10h30 da noite. Um jogaço com transmissão do Sport TV, completamente imperdível. E o último, talvez para alguns o primeiro e tudo mais, mas eu deixei aqui por último. O James Harden, com campanha de 11 vitórias e 6 derrotas do Houston Rockets, e números de... Calma aí que eu tô com tanta aba aberta aqui que até demorou para abrir. Incríveis 37,9 pontos por jogo, é a maior média da carreira dele, sendo que nas duas últimas temporadas ele já ficou acima de 30 pontos. Em 2017 e 2018, 30,4 pontos por jogo. Em 2018 e 2019, 36,1. E agora 2019 e 2020 com 37. Ainda mais assustador. Então, sem dúvida, são os quatro nomes que já despontam aí na corrida para o MVP. É claro que, por exemplo, o Doncic está com muita moral agora, porque o Mavs também está numa sequência absurda, né? São 5 vitórias seguidas e são jogos aí colocando mais de 140 pontos nos adversários, vencendo o próprio Houston Rockets também em Houston, sem dar chance praticamente. O Dallas dominou de ponta a ponta, só o Rockets teve uma sequência no segundo tempo ali, mas não chegou a ameaçar de fato o placar. Tem que ver como é que esses jogadores vão manter isso, né, durante a temporada. O Mavs, eu acho que já dá pra gente concordar que é sim um time de playoff, mas talvez não um time de mando de quadra, que nem a gente tá vendo agora. Isso pode alternar aí ao longo da temporada. Mas enfim, a gente tava discutindo antes também de começar a gravar. Quem é o seu MVP até agora, Renato? Por quê? Quem você deixa em segundo, terceiro e quarto? Quais são os seus padrões aí? Tá, baseado naquilo que eu falei no começo do podcast, eu quero citar, primeiro, o efeito do Giannis Antetokounmpo em relação a time, que foi o que eu falei de jogador com valor. Quando ele ganhou o MVP ano passado, ele não só ganhou o MVP, ele fez o Chris Middleton virar All-Star, ele fez o Brook Lopez voltar a ser um puta pivô, que qualquer time ia querer, e o Malcolm Brogdon ser um baita armador e ganhar esse dinheiro que ele ganhou agora na off-season. Então, cara, isso pra mim é muito importante. Então, a minha ordem seria... muito difícil, calma. Tem que criar coragem. Ó, vou começar de baixo pra cima. Por incrível que pareça, eu colocaria o Harden em quarto, nesses aí. O Luka em terceiro. Só porque eu torço pro Dallas, tá? Senão seria o Luka em último, porque eu sei que isso vai dar uma relaxada. Não tem como você manter esse ritmo com o time inteiro a temporada inteira. Mas eu colocaria o Luka em terceiro. E, cara, o LeBron e o Antetokounmpo muito pau pra um na frente do outro. Eu colocaria o LeBron hoje na frente, porque o recorde do Lakers é superior. Porque o Lakers joga no Oeste, que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. Então, o LeBron só seria o meu primeiro por esse motivo. Porque a briga do Antetokounmpo com o LeBron, dois fazem o time jogar absurdamente bem, dois jogam em função deles. É, me conheço se eu estiver errado até. Ontem, o quarto-quarto do Lakers, o LeBron tinha, tipo, de 20 pontos do Lakers, o LeBron tinha feito 12 e dado 4 assistências, tá ligado? Ele tinha participado de todos os pontos do Lakers. Então, tem essa dependência, mas é uma dependência positiva, de tipo, ó, a gente joga muito bem em conjunto, mas o LeBron também tá lá e ele que faz a gente ser muito bom. E a gente viu isso ano passado. O Lakers era, se não me engano, o terceiro do Oeste, quando o LeBron se machucou. E aí começou a cair, e nem pros playoffs foi, sem o LeBron. Então, cara, é isso que eu gosto nesse conceito de MVP. E é por isso que eu coloco essa ordem, porque são jogadores que jogam mais coletivamente. Diferente do Harden, que a gente sabe que chuta 25 bolas por jogo, e do Luka, que ainda é um Dallas bom, já tem o Porzingis, que ajuda ele bastante, e os coadjuvantes estão jogando bem, mas ainda é um jogo mais individual que os outros dois que eu coloquei na frente dele. E esse é o meu único argumento, porque dos quatro, eu acho que não tem um errado, sabe? Tanto que, eu vou até usar o exemplo do que a gente colocou agora, Caio. A gente postou que tava gravando o podcast há 18 minutos e já tem 200 respostas. Ave Maria. E as respostas não tem um padrão. Tem gente até falando do Alex Caruso aqui, que eu abri agora. Então, cara, é LeBron, é Harden, é Luka. Então, dos quatro não tem. Você fecha o olho e puxa um. Mas, diante dos meus argumentos, seria essa a ordem. E a sua, meu querido? Então, eu tava pensando aqui, enquanto você argumentava, se a gente for fazer uma MVP ladder, assim, que nem a NBA faz... É, toda semana eles vão atualizando ali, a ordem muda bastante de acordo com os resultados da semana, com as sequências que os times estão. Se eu for fazer isso, assim, se a temporada acabasse hoje, eu teria muita dificuldade para escolher o MVP entre Luka Doncic, LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Porque é óbvio, o Lakers tem a melhor campanha da NBA, então a gente estava até analisando os MVPs históricos aqui de décadas atrás, que a gente vai falar também nesse episódio. E ter a melhor campanha da NBA é algo que pesa muito. Como eu já falei, MVP é um conceito subjetivo, varia de pessoa para pessoa, mas para mim, ter a melhor campanha da NBA, ser o melhor jogador do time de melhor campanha da NBA, isso para mim pesa muito. Então esse é o meu argumento pro LeBron. E a gente tem o Giannis Antetokounmpo, que também só não é a melhor campanha da NBA por um jogo de diferença, uma derrota a mais. Um cara melhor do que na última temporada, que ele já foi MVP. Número de pontos maior, número de rebotes maior, número de assistência maior, uma sequência insana de double-doubles, e num time tão bom quanto... Por isso que é tão difícil escolher entre LeBron e Giannis, sabe? Porque é uma vitória de diferença, e a gente não sabe como é que isso vai acabar no final da temporada, sabe? Pode ser que os times fiquem separados por 5 vitórias a mais ou a menos, entendeu? Então 5 vitórias, nesse caso, assim, de tão pouca janela... É algo que diminui muito essa coisa de ter a melhor campanha da NBA, sabe? Aí talvez até seria o caso de dividir o prêmio de MVP e tudo mais. Porque são dois jogadores muito bons que é impossível negar a importância de dois times com campanha muito parecidas, assim. Então 5 jogos não é tão grande assim a ponto de ser um grande diferencial. Mas ao mesmo tempo você tem um Luka Doncic com 20... Então, aí entre as coisas de narrativa, né? Entre as coisas de contexto... Porque o Luka Doncic tem 20 anos, o cara tá na segunda temporada de NBA, ele tá num time que ninguém esperava nada e que até o momento tá superando todas as expectativas, e ele também tem o fator números. Acima de 30 pontos, 10 rebotes, 9.8 assistências, é praticamente um triple-double. E ele é um cara, um moleque de 20 anos que tá na segunda temporada, que lidera um time em quarto na Conferência Oeste. Como você já falou, a Conferência Oeste é a mais forte da NBA. E no momento eles estão com mando de quadra, batendo em time grande, jogando de igual para igual em time grande. O Luka sendo decisivo, sendo clutch, quando o time mais precisa, criando para os outros. Assim, o jogo gira todo em função dele. Então é muito difícil para mim tirar ele desse patamar que estão o LeBron e o Giannis. Você falou também da pergunta que a gente mandou no Twitter, acima de 200 respostas. A galera tá falando muito Doncic, Doncic, Doncic, Doncic. E também tem muito a ver com essa sequência que o time tá, né? Como você já falou, é meio difícil o Mavs continuar jogando assim, mas essa última semana do Doncic foi incrível e eu acho que isso deu uma inflacionada aí no valor dele para MVP, tentar que ele ganhou o jogador da semana e tudo mais. Eu acho que eu ficaria muito surpreso se continuasse nesse nível. E se continuar, é claro que não é impossível, mas se continuar, eu acho que o Doncic tem uma chance real de ganhar MVP na segunda temporada já de NBA. E o cara que eu acho que está um pouquinho atrás, aí um ou dois degraus atrás, é justamente o James Harden. A gente pega a campanha do Houston Rockets em quinto colocado no Oeste, com 11 vitórias e 6 derrotas, mas o principal argumento do Harden MVP são os números, né? Só que eu, na minha opinião, esses altos números aí do James Harden estão assim, diretamente ligados à palavra volume e não à palavra eficiência. Sendo que você, se for para comparar aí Doncic e Harden, que tem sido feito bastante nos últimos dias aí, essa história de emular o jogo e blá blá blá blá blá blá, eu acho que a palavra que resume o jogo do Doncic é eficiência, enquanto a palavra que define os números do James Harden são, a palavra é volume. Porque você pega um cara que chuta 24 bolas por jogo, é o maior número da NBA de arremessos por jogo. Ele chuta 14 bolas de 3 por jogo, também é o maior número. Então, assim, é o sistema do Mike D'Antoni. É um time que preza muito pelo ataque e que vai ter esses números completamente inflacionados. É claro que o James Harden é vital para o Houston Rockets, mas eu acho que nessa sequência de MVP, que nesse debate que a gente está tendo, eu acho que tem times com campanhas melhores e jogadores com números tão absurdos quanto, mas muito mais eficientes do que o James Harden está produzindo. Então, por isso, eu acho que ele está na conversa, sim. Nenhum dos dois tirou ele da conversa. Mas eu acho que ele está uns dois degraus ali para baixo do que... Primeiro o LeBron e Giannis, e o Doncic também, nessa sequência absurda, está no mesmo patamar. Agora o Harden, eu acho que está um pouquinho abaixo. O que motivou, na verdade, a gente a gravar o podcast foi o Harden, né? Que quando ele joga muito, o pessoal MVP, MVP, tal, tal, tal, tal, tal... Fala muito no Twitter sobre ser um MVP, e foi o que deu origem a gente virar e falar, cara, vamos gravar um podcast falando sobre isso. Falou, beleza, vamos. Aí você fala, o Harden chuta 24 bolas por jogo, que você acabou de citar. O Antetokounmpo e o Luka, são o segundo e o terceiro que mais pontuam na NBA hoje, eles chutam 20. Você fala, 4 bolas por jogo não é muito. Cara, mas 4 bolas por jogo dá 20% a mais. 20%, por mais que de 20 para 24 não pareça muito... Cara, me dá 20% do seu salário. Me dá 20% do que tem na sua conta hoje. Me dá 20% de qualquer coisa que você tem. 20% é muita coisa. É muito volume do jogo e a gente tá falando isso em todos os jogos. Isso é uma média. Então se você pegar 4 arremessos a mais em 82 jogos, dá 330 arremessos pra mais. 330 diferenças entre o primeiro e o segundo colocado de arremessos, cara. E se a gente for passar pra bola de 3, então, que você falou que é 14... Eu não vou pegar o Antetokounmpo, porque o Antetokounmpo chuta 4.7 e ele não é um cara que chuta de 3. Mas o Bradley Beal, que é um dos top 5, ele chuta bastante, de 3 ele chuta 8. Então, cara, são 5, quase 6 bolas de 3 a mais por jogo. Isso é muita coisa. Isso vai total de encontro com o que eu falei no começo do podcast. Todo jogador da NBA tem qualidade. Com o Durant machucado, pra mim o Harden é, de longe, o melhor pontuador da NBA. O cara que pega a bola e fala, daqui que eu vou acertar ela dentro da cesta. Beleza, isso é. Mas, cara, chutando 14 bolas de 3 por jogo, será que não qualquer, lógico, mas será que não tem uma gama grande de jogadores que fariam 37.9 pontos por jogo? Eu acredito que sim. Eu acredito que todos esses jogadores que a gente tá falando, aí mais esse top 10 de jogadores pontuadores, com o volume que o Harden tem, eu acho que todos fariam essa pontuação. Ou chegaria perto. Eu não tô tirando nem um pouco o mérito do Harden. Mas eu acho que isso tem que ser levado em conta quando a gente tá falando... dos nossos argumentos para MVP. Ele tem muito volume, ele chuta muito, o time precisa muito dele. Ou não também, né? A gente não sabe como é que é o Houston sem o Harden, com o Harden passando mais a bola. Mas isso em contrapartida dá para ele um aproveitamento baixo de 42%, 43% em bolas, contra 57% do Antetokounmpo, quase 50% do Luka. E o LeBron, que chuta 49,3% também, quase 50% de bola de 3, tem que ser levado na balança. Com o LeBron que dá 11 assistências por jogo e 3.5 turnovers, e o Harden que dá 8 assistências por jogo faz quase 6 turnovers, isso tudo tem que ser levado na balança. É o cara com a bola na mão, o cara tentando pontuar, o cara arremessando, o cara fazendo tudo. Pra muita gente isso é positivo, é o valor, é o cara que, ó, vamos endeusar James Harden. Mas por outro lado, eu não gosto, particularmente. O Renato falando não gosta, e eu acho que isso que faz também ficar um pouco saturado esse estilo de jogo do Harden. Por isso que eu acho que isso tudo você tem que avaliar quando você tá falando do conceito de MVP. E principalmente, uma coisa que a NBA preza muito historicamente, o recorde. E o recorde do Houston não é o melhor da NBA. Então, isso é só uma introdução maior do porquê que a gente não escolhe o Harden. Certo? Tô certo? Gostou? É, então, certo. Foi basicamente o que eu falei também. É muito baseado em volume e pouco baseado em eficiência. Esse é o grande argumento. E outra também, eu falei mais cedo que todo time da NBA tem o seu MVP. Se a gente, do jeito que o Houston Rockets joga, do jeito que o sistema lá está implementado faz tempo, o James Harden vai aparecer na conversa de MVP enquanto eles continuarem jogando desse jeito, entendeu? Porque ele é o Houston Rockets, entendeu? Ele é vital para o Houston Rockets. Se ele sai do time, todo esse sistema não existe mais, entendeu? Porque ele é um cara extremamente que domina a posse de bola. E ele é um ótimo criador, assim. Ele é um cara que atrai todo o jogo. Então, assim, todo o sistema do Houston gira em torno dele. Ele é um cara que se quebra uma dobra, que ele tá sofrendo muito nessas dobras do perímetro. Ele é um cara que se quebra essa dobra, todo o jogo abre por causa dele, entendeu? Todos os arremessadores do perímetro abrem por causa dele. O Capela abre na ponte aérea por causa dele. Então, assim, ele é tão importante pro Houston Rockets, pro sistema que foi implementado lá e o jeito que o time joga, que ele vai estar na conversa de MVP, assim, praticamente todas as temporadas que o time jogar desse jeito. Enquanto do outro lado você tem, por exemplo, um Luka Doncic, que em diversos jogos nessa temporada, em pouquíssimo tempo de quadra, em poucos minutos, tá produzindo números tão absurdos quanto, sabe? E aí você pega o quarto-quarto que o cara não precisa nem jogar, entendeu? De tão eficiente que é essa produção muito boa em números em tão pouco tempo, entendeu? Então acho que esse contraste tá muito claro nessa temporada. Então, por isso que isso pesa a favor do Luka Doncic e negativamente contra o James Harden. E uma coisa linda também é que a gente tá conversando sobre isso agora, mas daqui, sei lá, 30 anos, a galera vai olhar pra essa temporada e achar muito louco, porque a gente tá falando de um LeBron James que vai fazer 35 anos daqui duas semanas, uma semana, sei lá. Ele faz no começo de dezembro, né? Então o LeBron vai fazer 35. O Luka tem 20. O Harden 30. O Antetokounmpo deve ter o quê? 24, 25, por aí também. Ele é muito jovem. Então, cara, é um confronto de geração, assim, que você tem um cara muito mais velho, um cara muito novo, dois mais ou menos no auge da carreira e tal. Então, cara, É muito louco você pensar nessa NBA. E o quanto a gente tá exaltando o LeBron também por ter 35 anos nas costas e conseguir moldar esse estilo de jogo dele do que era 10 anos atrás, que era completamente físico, tal, touro, LeBron. Ele ainda é muito forte, mas agora ele é o cara que mais dá assistência na NBA. Então por isso que é algo que tem que ser muito valorizado também no LeBron. Ele se adapta com o que a NBA tem naquele ano. Por isso que a gente é absurdamente fã do cara, velho. Hoje o Lakers precisa dele como um armador, um passador, não precisa mais fazer 35 pontos por jogo, você precisa achar os caras no perímetro. O LeBron tá se doando na defesa, coisa que eu não via fazer um tempinho em temporada regular, viu? O LeBron defendendo bem. Então, cara, a gente tem que ressaltar isso pra caramba também no LeBron. Esse confronto de gerações que você falou é insano, né? A gente pega o LeBron James, que é um cara que a gente vê jogar há 10, 15 anos disputando MVP passo a passo com o Luka Doncic, que há 10, 15 anos atrás estava na escola. Tava nascendo, um cara. Tava aprendendo o abecedário, tá ligado? Tipo, é um negócio completamente bizarro a gente parar pra pensar nisso. Tanto é que vale a discussão, eu tenho certeza que esse papo vai rolar muito ainda ao longo da temporada. A gente provavelmente lá mais pra reta final vamos fazer podcast de prêmios individuais e toda essa discussão praticamente vai se repetir. Mas assim, começou tão absurdo que esse podcast já teve que ser feito agora, assim, com um mês e quatro dias de temporada regular. Então assim, vale muito a discussão, um momento pra qualquer fã de NBA, o momento é incrível. Qualquer, de Luka, Giannis e LeBron, qualquer um que ficar com o MVP tá em boas mãos. Eu gostaria muito de ver o Mavs mantendo, brigando por, eu acho que brigar por mando de quadra, porque a produção do Doncic, tudo bem, eu não sei se vai ser nesse nível de 30 pontos em média de triple-double, sabe? Talvez caia. provavelmente caia, né? Sim, sejamos sinceros. Acho. Mas mesmo se cair, se o Mavs continuar brigando por mando de quadra, tendo um dos ataques mais eficientes da NBA, eu acho que vale o caso do Doncic para MVP, sim. E eu acho que ele vai brigar até o final, mesmo se a média de 30 pontos cair para 25, sabe? Eu acho que isso não é um fator tão diferencial, assim, a ponto dele sair da corrida ou então ficar só entre LeBron e... Certeza. E Caio, eu tinha uma ideia aqui agora. A gente tinha programado tal de gravar, falar dos MVPs recentes. E se a gente gravar um outro pod agora, falando dos MVPs recentes e alguma coisa de MVP histórico? Porque aí a galera já escuta, velho. Pô, eu... Não, eu fecho. Eu acho que tem muita coisa histórica, inclusive nos passados recentes aí, envolvendo James Harden, Russell Westbrook, Stephen Curry, MVP unânime, todos esses papos aí que, como a gente já percebeu, e o ouvinte também a essa altura já percebeu, que a disputa de MVP costuma ser um negócio bem polêmico, né? Então, eu tô dentro. Mano, você fecha? Porque a gente ia gravar direto, só pra explicar, né, pra quem tá ouvindo, a gente ia gravar direto, mas já deu 30 e poucos minutos aqui. E aí vocês escutam os dois, aí vocês separados vai ficar da hora, eu acho, velho. Vamos? Não, vamos sim. A galera já tá sabendo. Fechou, aí, então, avisou. Ó, já se liga e já dá play no próximo podcast aí que o papo vai continuar, que eu tenho certeza que vocês gostaram, velho.